Um revolucionário político é um patriota ardente. Ele é um lutador pela libertação do seu país, um amigo de sua gente e da liberdade. Eu resgato Beatles, não resgato Beagles. Edmond Dantê, dos pseudo-rappers me vingo. Ignoro o horário político das metrópoles, após horas lendo a política de Aristóteles. Mudo de exército, se meu exército mudar de lado. Essa foi a marca que deixaram incrustado. Esse esquecidão que não bebe nem fuma. Abdico do olfato que o lance perfuma. Sou um crítico de debates políticos. Não me sujeito ao sacrifício químico de abandonar o meu ofício pra virar servo do seu rentável maldito vício. Honorável excelência, a impaciência me fez recorrer à homo sapiência. A dádiva, não são mais lágrimas, são retinas percorrendo incontáveis páginas. Nova marginalidade tá no ar. E é a evolução que eu vou buscar. E se vou pra chegar lá, meu propósito é não parar. Ser um bom compositor traz coisa boa. Pedem minha opinião em letras, acho que não é à toa. Tenho que cuidar do que escrevo em meu tempo. Isso vai formar opinião e também será exemplo. Eu nunca posso largar os meus ideais, mas por eles eu posso ganhar alguns reais. Até mesmo porque melhorar a condição financeira nunca esteve fora da concepção. Ter uma casa maior pra morar e construir a minha biblioteca particular. Ser o melhor nesse campo petrificado, sabendo que o segundo nunca é lembrado. Gantz vai multiplicando que se sua trindade veio santíssima, minha chegou Solano. Amor, autodisciplina, sabedoria, motivação e persistência. O resto é consequência. Nova marginalidade tá no ar. E é a evolução buscar. E se for pra chegar lá, meu propósito é não parar. Letras, beats, músicas, mudança, cortes, colagens, EP, esperança. Dia, noite, madruga, trampar. Fortes, fortuna, Juvá. Sem bater continência, pras gravadoras na pista. Quase um membro da vanguarda paulista, tio Arrigo Barnabé. Sou isca de polícia, pra não ir pro Beleléu, desenvolvi malícia. No estilo underground, pra fazer acontecer o jeito Itamar, assunção de ser. O que uns chamam de esforço, outros chamam de talento. Fiz meu network com dois fundamentos: fortalecer minha caminhada e o rap. Entender de marketing é essencial pra viver sobre booms e claps. É labor, não é sorte, com o próprio conceito de independência ou morte. Nova marginalidade tá no ar. E é a evolução que eu vou buscar. E se vou pra chegar.